Externo, não tem. Quando forem necessários, certo? Coloquei o absorvente, eu procuro não apertar muito, tá? Eu segredo também de uma boa bandagem, a gente não deve treinar a parda, né? Não fazer o garrote aqui, apertar demais, que depois o dedinho fica desse jeito, tudo aberto. Então, fiz isso. Qual é o próximo passo? Algodão ortopédico, certo? Por que que a gente usa o algodão ortopédico? Qual que é a grande vantagem dele? Vai te Isso. Esse que é o segredo também, você não apertar demais o curativo. Você já viu falar do V-trap? Vocês sabem o que é V-trap? Sim. Ele é bem uma fita, ela parece uma atadura, só que ela é elástica. Então aquilo é sensacional, você passa, prende o curativo, você pode esperar drapo nada. Mas, se você apertar um pouquinho mais, aquilo garroteia, que é uma beleza. Então se for usar um V-trap, não pode esquecer de antes passar o algodão ortopédico, tá? Não. Você põe o algodão ortopédico, o V-trap ele substitui a atadura de creme, tá? Vocês estão vendo o cotovelo aqui, ó? O cotovelo meio tabajara aqui dessa vizinha aqui, do Lionel aqui. Mas aí, ó, o certo, tá? Pra evitar o curativo cair, a gente passa um pouquinho aqui pra cima do cotovelo, tá vendo? Se ele ficar só aqui, geralmente ele cai. Principalmente porque a gente vai fazer um penso bem fofinho, né? Esses pensos que são mais fofinhos, olha que a pata desiste um pouquinho, puf, cai inteirinho. Então passa aqui em cima do cotovelo pra prender, vai dando a volta. Professora, mas eu tenho que deixar a mobilidade? É que aqui é só ferida, né? Se fosse uma fratura associada, eu teria que colocar um tenso mesmo, sabe? Alguma coisa para ele não movimentar a articulação. Aqui tudo bem, eu só quero uma ferida. Você falou com a cor, só que antes tinha que ter feito limpeza da necrose também? Sim. Ó. Então, se você tem uma ferida com necrose, a primeira coisa, você vai fazer tricotomia, certo? Vai lavar. O tecido necrótico que você não conseguir tirar, você já remove. Só que muitas vezes você não vai conseguir tirar tudo da primeira vez. Então, às vezes tem uma parte da ferida que está necrosada, mas tem uma outra que ainda está com vida, né? Então, se você tentar tirar aquilo, o animal não vai deixar. Então, você espera, vai fazendo bandagem. Dia a dia, você vai trocando. Vai, toda vez que você for tirando, você vai ver que vai sair aquela coisa fedida, aquela coisa suja. No final, quando acabar a necrose, você vai ver que já não vai sair com cheiro ruim. Você, opa, tá tudo vermelhinho, tudo bonitinho, então já posso mudar a minha bandagem. Procura sempre deixar os dedinhos de fora, tá? A não ser que uma fratura ou a ferida seja no dígito. Se for uma ferida no dígito, eu sou obrigada a fechar, certo? Se não for no dígito, a gente deixa de fora, exatamente porque se a gente, por um acaso, apertar demais o curativo, o que, que vai acontecer? Vai passar algumas horas, os dedinhos vão começar a inchar, porque isso começa a ficar tudo aberto. Então, isso é uma coisa que a gente sempre avisa o proprietário, dá uma olhada nos dedinhos. Se a pessoa perceber que os dedinhos estão ficando afastados, a gente tem que orientar eles a pegarem uma tesoura, cortar um pedaço da bandagem aqui na lateral. Tem gente que até risca. Fala, ó, se inchar, você corta até aqui, entendeu? Tem que avisar o proprietário, eles não sabem, né, gente? E às vezes, por mais cuidado que você tome, às vezes você dá uma apertadinha, acontece. Lembrando que o cachorro, o que ele vai fazer com essa bandagem? O que vocês acham? Ficar, né? Então, o que ele precisa ficar? Falar, eles abetando. Isso aqui vai durar 5 minutos, é isso. A gente estava com um paciente aqui no hospital com uma ferida também, estava fazendo curativo, tudo certinho. E aí o cachorro apareceu uns 10 dias depois da limpeza da ferida, com muita sensibilidade abdominal, sensibilidade e tal, fez ultrassom, uma imagem feia no ultrassom e tal, parecia uma gastrite, mas estava estranho e tal. Imagem sugestiva de corpo estranho, mas não dava para definir direito pelo ultrassom. Beleza, então eu falava para o Toninho, sabe o que é? Desgraçado, comia as bandagens, comeu um monte de gás, fez um bololô de gás no estômago. E por que ele comia gás? Um dos curativos que a gente faz é misturar pomada, no caso, pomada... É, isso! Ah, que delícia, né? Que delícia! Entendeu? Então, mais uma vez, com um bom bololô de gás cheio de coração com açúcar no estômago. A pomada é... Quando você mistura uma pomada com açúcar, o açúcar ele tem uma ação bactericida e ele puxa líquido da ferida. Então ele ajuda a formar tecido de granulação. Você nunca tinha visto um cachorro sem cavalo. Não usa? Opa, pode usar. Dependendo da ferida, a gente manda ver. Só que é isso que eu falo, tem que deixar de colar protetor. Tem cachorro, ah, ele não tá mexendo. Não, né? Vamos comer todas as peças. Tinha trabalhado com o cachorro que queimou as patinhas com um ácido, a mulher fazia sabão. Botinhas. Não sabe sabão em casa? Ah, sei. E o cachorro, ele derrubou o pote no chão e ela não viu, ele pisou o dia inteiro. Chegou a gente ver os ossos das falanges dele, queimou tudo, que colocava todos os coxinhos e tal. A gente fazia botinha e colocava a pomada com açúcar. Com açúcar. Com açúcar. É, sensacional. Melhorou assim, tipo, é ótimo. 10 dias já tava super. Bom e barato. Já tava criando já tecido. É isso mesmo. Porque açúcar. O açúcar, ele tem preferência superficial, tá? Ele tem essa bactericida e ele puxa a água do tecido. É, então ajuda a tirar a secreção. Só não pode comer. É docinho, né? Bom, eu não vou fazer, vou deixar pra vocês fazerem. Mas aí depois que você passou a faixinha, gente, a gente tem que prender com esparadrapo, certo? E aí, é importante a gente colocar, pelo menos, tem que prender aqui, que é essa parte onde eu terminei, né? Que eu coloquei o esparadrapo aqui. Colocar pelo menos uma tira aqui pro curativo não escorregar. E uma tira aqui em cima pra ele não escorregar. Tem gente que às vezes põe esparadrapo em tudo, tá? Não tem problema. Mas aí tem que lembrar que tem que colocar pelo menos uma aqui embaixo, sem apertar demais pra não garrotear, certo? Uma outra tira de esparadrapo aqui. Outra aqui, tá? Então essa bandagem é super simples de fazer, ó. Essa bandagem absorvente, ela tem que ser trocada de uma a duas vezes por dia, tá? Então a gente vai trocar, vai usar essa bandagem até não ter mais nem necrose, nem, fala que estudado, ok? Na verdade, tá muito decente, isso. Tá, vou tirar aqui, ó, vocês não querem brincar, gente, pra segurar o tiro? Porque assim, como você vai colocar uma coisa úmida, aquilo depois vai começar a secar, certo? E aí, na hora de tirar, às vezes gruda na ferida. Principalmente quando tem tecido de granulação, se grudar e você puxar de uma vez, além de doer, começa a sangrar. O tecido de granulação é bem vascularizado. Então, para tirar, o que a gente faz? Nós usamos soro, umedecendo e tirando devagarzinho. Vai, se você puxar de uma vez, você vai arrancar todo o tecido de granulação que está passando ali. Certo? Então, esse é o segredo. Para tirar, tem que tirar com cuidado. Pode arrancar com cuidado, tá? Então, vocês entenderam como que é? Então, põe um monte de gás em bebida, certo? Se quiser alguém fazer com ele, a gente faz. Deveria ser um pouquinho. A solução com covidina é 0,5%. Então é bem pouquinho de covidina no soro fisiológico, tá? É, eu não sei, tem ação de agressivo. Só que numa concentração mais alta, é limitativa. No mínimo uma. Se você vê que uma vez por dia o curativo está ficando bonitinho, você troca uma vez por dia só. Se você vê que está ficando meio úmido, e feio e fedido, você troca mais de uma. Cobra. Mas conta que essa aqui é a minha solução. Pego ali meu bolinho de gás e me desço, certo? Posso jogar assim também? Isso aqui é o que temos aqui, gente. Calma, que aqui é pra hoje. Temos pra hoje, exatamente. Como isso aqui não é gás, ele não absorve. Tá? Você encharca, encharca, mas deixa bem molhadinho. Aí depois que a gente faz isso, ele é a nossa comida. Certo? Na sequência, o que a gente faz? A bandagem do sorvete. Coloca o molho aqui. Nada complexo, né? Ó, esse algodão aqui, ele é hidrofóbico. Ó. Então ele não, ó, não absorve água, tá vendo? Então, o que a gente envolve também com ele? Além de manter, deixar garrotear o membro, se exudar, não vai passar de sorvete pra lá. Nossa, ainda vemos. Ah, meu Deus, faz uns 10 anos que eu não vejo. E o gesso é o seguinte, primeiro, se você tem, você põe o gesso ali, beleza. Só que geralmente, curativo, você tem que trocar com uma certa frequência. Trocar o gesso não é uma coisa simples. Tem que ter a maquininha pra cortar, puta sapo. Vou combinar. Quando você te colocar, quando era criança, você não tem gesso. Você ficava um peixe direto com o gesso. Só tinha que tomar cuidado de não molhar. Você acha que o cachorro vai tomar, vai ficar um peixe com o negócio sem molhar? Sem fazer xixi em cima. Então, além daquele ser pesado, é super pesado. Então, atrapalhar, aqui você não consegue higienizar. Nossa, ele quebrou aqui a patinha. É bem engraçado ele andando na nossa patinha. Daí, mas pra trocar, é uma desgraça. Nossa, mas ficou assim, perfeito. A patinha dele. Não, nessa parte ele vai bem. O problema é que ele não é uma coisa muito confortável. Porque, nem ultimamente, as pessoas que têm fratura, elas usam aquelas órteses, né? Que aí você vai, você põe, prende com aquelas coisinhas, né? E funciona que nem o gesso, que é pior. Pra higienizar muito melhor. Então ninguém mais usa isso, ninguém mais usa isso, é muito ultrapassado. Acho que no SUS usam ainda. Ferida que tem muita secreção e pouca necrose. Então, quando ela tem muita secreção, você mantém ela muito úmida, você vai deixando ela mais limpa. Só que aí, tudo bem, teoricamente é isso. Só que também você tem que estar trocando várias vezes por dia. Você deixa ela bem úmida, tal, mas pelo menos umas 3 vezes por dia você tem que trocar tudo. Porque se você deixar aquele negócio só ir molhando, aquilo também vira uma fonte de infecção. E vai ficando úmido, vai juntando com aquela secreção craquelenta que está por baixo, vai crescendo bactéria. Então, você vai umedecendo, na hora que você vê que está ficando meio sujo, você troca. Você vê que tá ficando meio sujo, você troca, tá? Mas você vai mantendo sempre úmido. Então essa é a diferença, tá? Então nessa a gente não coloca a absorvente por cima, porque tem que ficar molhando aqui na hora, se colocar molhos, um monte de coisa, você não consegue molhar, resolução da certo? Então eu só coloco ali um monte de gás e vou umedecer. Posso até colocar uma faixinha por cima, vou umedecer de novo, tira a faixinha, molho de novo. Aí na segunda vez eu vejo que já vem aquela gás, tá ficando muito suja, já tiro tudo aquilo, ponho de novo o gás, umedeço tudo de novo. Deixo lá, então você fica tudo assim, tá? Então a situação é essa, que ele tem muita situação, mas quase não tem nenhuma. Então, é difícil que a gente tenha uma situação. Professora, pode evoluir então na primeira, já, que você tem que tirar o final, tem que evoluir de pode, vai depender do negócio da ferida, certo? Deixar úmido alivia, né? Diminui a dor. Se você deixa aquela secreção secar, tem aquela casa que ele tá toda suja. Na hora que você vê que ela tá suja, troca com outro e vai umedecendo. Vai, vai ser suja. Então, quando fica ralado, nem sempre a gente suda muito. Então, às vezes a gente suda por muito tempo. Você pode começar fazendo essa, pode fazer uma coisa que você gosta de amor que vai umedecer. Pode ser tesouro fisiológico, tá? Ou você pode fazer tudo que você está muito acesa, tá? Isso aqui é um 7, mas lembrando que são 7 de uma indústria também, vou comportar a secreção, tá? Só para não ter medo, né? Vai puxar toda a secreção. Então, a unida onde essa aqui vai ser queimadura, acho que é o desenho principal. Queimadura não é algo que a gente tem muita frequência, mas... Thank you.